veio, como se dança o baião. Por quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, junto com meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Tudo cheio de buraco, onde a lua vai clarando. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulho. Gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Para participar desta pedida por carta, coloque no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, o CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Em nossa audiência, o grande locutor, ele tem uma voz maviosa, o senhor Manuel Fernandes, ele que reside aqui em São Carlos, ele que não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ao jovem locutor talentoso, Manuel Fernandes, pela audiência, obrigado, hein? Mas vamos nós com música. Vamos atender ela que reside em Araraquara, Avenida Espanha. Ela, Dona Elvira Maria Mateus. Dona Elvira Maria Mateus, da Avenida Espanha, Araraquara, quer ouvir esta gravação que marcou época em nosso país. A Estefânia de Macedo compôs. A Estefânia de Macedo interpreta História Triste de uma Praeira, que coisa maravilhosa do nosso cancioneiro romântico. Ainda, para Dona Elvira Maria Mateus de Araraquara, o rei da voz Chico Alves, do Mário Lago, em arranjo Lírio Panicali, Fracasso. Tudo isso para Dona Elvira Maria Mateus de Araraquara, em nossa sinfonia, que ainda quer reativar a sua memória com esta composição do pianista e maestro mineiro Hervé Cordovil, saudoso. E Garcia com Hervé Cordovil, Pé de Manacá. Era o meu lindo jangadeiro, de olhos da cor verde do mar, também como ele traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. Ele passava o dia inteiro longe nas águas a pescar, e eu intranquilo o seu veleiro lá no horizonte a procurar. Mas quando a tarde escurecia, o sino via repicar, a badalar Ave Maria, vi uma vela sobre o mar. Era o meu lindo jangadeiro em seu veleiro a regressar, e a praia eu sei olhar primeiro, buscava ansioso meu olhar. Quanto de tos eu me sentia, passava os dias a cantar, a ver se em breve escurecia a hora feliz do seu voltar. Mas há na vida sempre um dia, dia de um sonho se acabar. Este me veio em que não via o seu veleiro regressar. Não mais voltou o seu veleiro, não mais o vi por sobre o mar. O seu olhar lindo e traiçoeiro não buscou mais o meu olhar. Por uma tarde alviçareira, o sino via repicar, era o meu lindo jangadeiro que ia com outra se casar. Relembro sem saudade o nosso amor, último beijo e último abraço, porque só me ficou da história triste desse amor a história dolorosa de um fracasso. Fracasso por te querer assim como fiz.